problema é meu. Revoada na favela, tu sabe que é mó tumulto. Revoada na favela, tu sabe que é mó tumulto. Vai, ninguém tá puro, porra, ninguém tá puro. E essa parada, vamos saber que ninguém tá puro, né? Posso curtir mesmo. Também não tô namorando. Ela baforando, lança louco de MD, tô empurrando tudo, caralho, ninguém tá puro. Vai, ninguém tá puro. Ela baforando, lança louco de MD, Daniel. Furduns tá liberado. Noite paulista, você sabe que eu te caço. Noite paulista com as bebê, esqueça, forte abraço. Des, flexiona, check, sobe, que pro trap lago. Tá chapadona de mim, já tô três dias virado. Des, flexiona, check, sobe, que pro trap lago. Tá chapadona de mim, já tô três dias virado. Des, flexiona, check, sobe, que pro trap lago. Entendeu? Quer saber que eu tô pensando? Falando aqui, ó. Pega a visão e boa, boa. Cadê o Bic lá? Ninguém tá puro. Revoada na favela, tu sabe que é mó tumulto. Vai, ninguém tá puro, porra, ninguém tá puro. E essa parada, vamos saber que ninguém tá puro, né? Posso curtir mesmo. Também não tô namorando. Ela baforando, lança louco de MD, tô empurrando tudo, caralho, ninguém tá puro. Vai, ninguém tá puro. Ela baforando, lança louco de bala, tô empurrando tudo, vai. Ela baforando, lança louco de maconha, tô empurrando tudo, vai. Ela baforando, lança louco de MD, tô empurrando tudo. Ninguém tá puro de verdade, já falei pro trap lago. Chama as puta pro triplex, furduns tá liberado. Noite paulista, você sabe que eu te caço. Noite paulista com as bebê, esqueça, forte abraço. Des, flexiona, check, sobe, que pro trap lago. Tá chapadona de mim, já tô três dias virado. Des, flexiona, check, sobe, que pro trap lago. Tá chapadona de mim, já tô três dias virado. Des, flexiona, check, sobe, que pro trap lago. Entendeu? Quer saber o que eu tô pensando? Eu tô falando aqui, ó. Pega a visão e boa, boa. Cadê o Bic lá? Ninguém tá puro. Essa é a parada. Ninguém tá puro.